Agora, 3h45, olha, neste final de semana acontece a terceira edição do Festival Internacional de Corais Três Fronteiras. É sobre esse assunto que eu vou conversar com o maestro Gil Gonçalves, ele que é responsável pelo coral aqui de Foz do Iguaçu. Boa tarde, maestro. Boa tarde. Estão os preparativos, já começa hoje, né, o festival. Como é que estão os preparativos? Sim, todos os grupos que estão vindo de fora já chegaram em Foz do Iguaçu. Hoje temos às 20h30 na UDC, a primeira noite do festival, com a apresentação de 9 corais. Simultaneamente, teremos também no Paraguai, em Cidade de Leste, o concerto na Igreja do Espírito Santo. E amanhã também tem na UDC às 20h30 e tem paralelamente também na Argentina. E no domingo a gente encerra o festival só com apresentações também na Argentina. São 18 corais, né, maestro, de várias regiões do país, aqui do Brasil, e tem corais de outros países também? Não, esse ano os corais participantes são só brasileiros. Exceto o coro Espírito Santo do Paraguai, que se apresenta hoje lá na Igreja do Espírito Santo, mas todos os corais participantes são dos mais diversos estados do Brasil, desde o Amapá até o Rio Grande do Sul, temos grupos aqui em Foz do Iguaçu neste final de semana. Como é que são esses corais, maestro? São corais de empresas, né? De empresas privadas, corais religiosos. Qual é a linha desses corais? Então, exatamente. Nós temos a participação de corais de empresas, de órgãos governamentais e temos a participação de muitos grupos independentes também. Então, vai ser uma mostra de música coral assim bem diversificada, assim bem rica. Cada grupo tem total liberdade de mostrar o teu trabalho dentro do teu estilo, dentro da tua proposta. Certo. Esse evento ele é aberto, mas para as pessoas que quiserem participar, toda a comunidade pode participar. Como que é? Como funciona? Exatamente, o evento tem entrada franca para toda a comunidade de Foz do Iguaçu. Quiserem ir hoje no Teatro da UDC, às 20h30, começaremos as primeiras apresentações. Certo, então, já só lembrando, então, a entrada gratuita para o pessoal que, né, que quiser participar. Queria que o senhor deixasse, reforçasse, então, maestro, o convite para as pessoas participarem. Com certeza vai ser um espetáculo fabuloso, né, para quem gosta de música, um entretenimento, assim, como cultura, né, muito enriquecedor, né, aqui para a nossa cidade. Exatamente, é uma oportunidade assim única de estarmos indo hoje no Teatro da UDC às 20h30 para o início das apresentações dos corais participantes do terceiro Festival Internacional de Corais Três Fronteiras. Toda a comunidade de Foz do Iguaçu está convidada. Tá certo, então fica dado o recado aí, lembrando então que essas informações e outros detalhes também a respeito desse terceiro Festival Internacional de Corais Três Fronteiras, você obtém aí no cbnfoz.com.br, onde essa entrevista vai estar disponível na íntegra. Maestro, muito obrigada pela sua participação, sucesso nesse evento que com certeza, aí, como nós já dissemos antes, vai ser muito enriquecedor para a cultura aqui de Foz do Iguaçu. Eu que agradeço.